há um mês atrás eu ainda acreditava no amor. Há um mês atrás um eu te amo que eu ouvia ainda tinha valor. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha uma boca. Há uma ex atrás eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma ex atrás eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Há uma ex atrás eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma ex atrás eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha quero uma ver boca. Quero ver esse dia, vem vocês aí, vai! A uma ex eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. A uma ex a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Lindo, meu amor. Eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Há uma ex atrás, eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás, a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma ex atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Obrigado, gente. Obrigado. Tamo junto.